andrecidismoral.com.br. Paredão estressadinho. Aí meu parceiro Edson Marques é o carinho do piseiro. Aí Juninho do Paredão. E no piseiro só dá ela, novinha assanhada. Pé fica louco, se garante na sentada. Atenção novinha, deixa eu perguntar aqui. Cê quica rebolando, empinando seu bumbum. E no piseiro só dá ela, novinha assanhada. Pé fica louca, se garante na sentada. Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu. Cê quica rebolando, vem assim ó. Quica rebolando, empinando seu bumbum. Cê quica rebolando, empinando seu bumbum, vem. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Fica rebolando, empinando seu bumbum, véi. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Atenção novinha, olha o swing. Isso é pisada de moleque. Aí antes do paredão, Ronaldo Paredinho Atrevida tá com nós. Aí joinha, para de uns liso. Bora meu parceiro Ramon do corte, menino. Tem que respeitar o garoto, tem que respeitar o garoto. Aí raio de porteiras. Aí Zainando, vem assim. E no piseiro só dá ela, novinha assanhada. Pé fica louca, se garante na sentada. Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu. Cê quica rebolando, empinando seu bumbum. E no piseiro só dá ela, novinha assanhada. Pé fica louca, se garante na. Atenção, vou perguntar pra tu. Cê quica rebolando, empinando assim. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Fica rebolando, empinando seu bumbum, véi. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Atenção novinha, deixa eu perguntar pra tu. Tu fica rebolando, empinando seu bumbum. Fica rebolando, empinando seu bumbum, véi. Fica rebolando, empinando seu bumbum. Atenção novinha, vou perguntar pra tu. Desde milagre, gravem esse nome. André Cibis, comunal de Ibicoara.